A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, a cabeça do Ned passa a ser... A Mão do Jaime! Olá a todos. Manuel Reis, tinha de ser. Tinha de ser. Tinha de ser. Marta Gomes da Silva. Olá. Aqui ao meu lado, nos vossos ouvidos, nas vossas colunas de automóvel, onde quer que ouçam isto. Bitching, sempre. Sim. Parecendo que não, este episódio... Teve umas coisinhas, não é? Walk of Punishment teve algumas coisinhas, portanto vamos demorar aqui. Ah, se isto é, Walk of Punishment teve Daenerys. Teve Daenerys, pois, sim. Estávamos aqui a dizer que nem me lembrava da Daenerys neste episódio, mas qualquer coisinha de Daenerys. Sim, teve Daenerys em que ela negocia os soldados. Uhum. E finalmente consegue pelo menos já sacar-lhe a tradutora, que nós agora sabemos que é a Missandei. Pois, sabemos que é a Missandei. Agora vai servir a Daenerys, de alguma forma. É, porque como é que é a frase que ela diz? Valar Dohaeris, all men must die. Não, Valar de Morghulis, all men must die. E a Daenerys, sim, responde-lhe, but we are not men. We're not men. Sim. Pronto. E a Missandei sorri num momento muito, muito bom entre elas as duas. Eu não sei se tu te lembras disto, sim, ou de que é que tu te lembras, mas esta cena, sim, para mim, é uma inspiração direta, uma homenagem, chama-lhe o que quiseres. Uhum. À cena da Eowyn com o Nazgûl King, em que no Senhor dos Anéis, uhum, quando há aquela batalha no final, no regresso do rei, sim, a Eowyn vai disfarçada a lutar. Uhum. Cai do cavalo e enfrenta diretamente, há um confronto entre ela e o Nazgûl King, e ele diz-lhe... és um homem estúpido, men are so stupid, uma coisa assim de género. Uhum. E ela depois responde-lhe, I am no man. Ah! E espeta-lhe a faca. Pronto, e aqui foi a mesma merda, né? Pronto. Mas pronto. Pronto. É, punches, pronto. Punches. É isso. Não há grande coisa. Vamos falar de um momento que tu muito provavelmente odiaste, mas que epá, tem de ser falado. Sim, conta. O Podrick salvou a vida ao Tyrion. Tinhas que começar logo por aí, né? O Podrick salvou a vida ao Tyrion. E ainda não recebeu a paga por isso. Tu queres que eu diga o que é que escrevi? Calma, estava muito interessado nas mamas da Rose. Fogo, até eu estava, caralho. Sim, é difícil não estar. Até eu fazia. Mas, depois o Tyrion, olha, será que estás só interessado? Já dormiste com alguma mulher? Não. Ok, então, olha, temos tens aqui esta. Esta é especialista em primeiras vezes. E o Bronn adiciona em segundas vezes também. Tens esta que... É especialista em merdas. Não sei o quê. E esta é uma de quatro mulheres no mundo a fazer este movimento. O nó de... meirino, ou uma coisa assim de sim, género. Sim, Meranese Knot. Exatamente. E o Tyrion pôs a bolsinha com o dinheiro, né, e diz-lhe, sim, paga no final, uma coisa assim de género. Mas depois a bolsa regressa e ficam os... Mas o que é que fizeste? Não sabemos. E eu gosto é do Bronn a dizer-lhe... portanto, tu estás-me a dizer que o que quer que tenhas feito foi tão bom que elas não aceitaram o pagamento. Pronto, vocês estão a ver que o Manel se está a rir. Estão a ouvir, não é? E estão a ouvir... Sentem a minha irritação. Pronto, eu nos meus apontamentos tenho comedy de merda com a cena do Podrick. O Manel está perdido de riso. Eu não sei de que é que me estou a rir já. Se me estou a rir desta cena em si, ou se me estou a rir de tu odiares esta cena. Da minha cena. Irritação. Sim. Vamos ver. Portanto, o Tyrion, um anão, o Bronn, não é? E o Pod. O Tyrion e o Bronn estão a discutir assuntos sérios, nomeadamente o facto do mindinho, do Baelish, aldrabar as contas de King's Landing. Sim. E eis que entra Pod da Rod a dizer que eu sou tão... Que vem tão... do bordel do Littlefinger. Exatamente. Eu sou tão sem bom... Sem ter gasto dinheiro. Eu sou tão bom que elas me ofereceram... O seu tempo, isto é dito no episódio, não é? Portanto, mas o que é que fizeste? Fiz tudo. Só faltava dizer, epá, eu fiz de psicólogo e ouvi os problemas delas. Eu odeio comédia em Game of Thrones. Bem, já está, Manel? Já passou? Sim, o Theon é uma boa transição, é passarmos do momento mais cómico para o momento mais negro da série. O Theon escapa, mas com a ajuda de uma figura que estamos a ver pela primeira vez, ainda não tem nome. Sim, vão conversando, vão-se conhecendo melhor. Exato. O Theon confessa que aqueles tipos que estavam queimados em Winterfell não eram os Stark. Só que, entretanto, o tipo, afinal, capturou. Não captura, esquece. O tipo ajuda-o a fugir. O tipo ajuda-o a fugir, sim. Dá-lhe um cavalo. Sim. Estás baralhado, estou baralhado, sim. É então, mas entretanto, o tipo que vimos no episódio anterior, de facto, ajuda-o a fugir. Pronto, vamos ver, não é? Se o Theon vamos se... ter de recomeçar isto. Entretanto, o Theon... foge com a ajuda do tal rapaz e é perseguido, mas e quase que é violado, não é? Sim. Mas o tipo que o ia ajudar, de facto, salva-o. Ajuda-o outra Sim. vez. Quem é este tipo? Não sabemos. Nós ainda não sabemos. Sim, não é? Vamos ter de saber num dos próximos episódios. Uhum. O Hot Pie fica a servir na tasca. Na taberna. Faz um lobinho todo mal enjeitado. Sim, mas ele sempre foi mal enjeitado, portanto pronto, faz sentido. Não há muito é amoroso. Mais a falar. Não há muito é amoroso. Mais a... É amoroso. Pronto, se quiseres falar em coisinhas amorosas e cocozinhas, tens o parto da Gilly, não é? Em que o Sam fica tipo. Ah, o que é que passar? Sim, um momento importante da série, até. Porque começa a haver alguma revolta em relação àquilo que o Crescer está a fazer. Sim. Por parte de quem era... de quem desculpava o ato, não uhum. é? E pronto, e o bebê da Gilly, um rapaz. Nasce e, obviamente, o rumo destes rapazes é serem dados para White Walkers. Vamos serem ver o que sacrificados. É que... Sim. Na casa de Tully houve o funeral, ou em River Run houve o funeral do Hoster, pai Hoster Tully. Sim, o pai da Caitlin, que é o irmão do Blackfish. Exatamente. Que é o tio da Caitlin, não é? Uhum. De salientar que ele nos livros não é este filho da mãe, ok? Ele foi extremamente desagradável com o sobrinho, não é? Pronto, tudo bem, o sobrinho é um bocado conas, desculpem. Vais ter que pôr explícito nisto, se ainda não puseste, vais ter que pôr Manel. Uhum. Não, força. O irmão da Cat é um conas. É um conas. É um conas. É um conas. E só mais uma vez, é um conas. Força. Diz, Manel. Não, fica tu com o último. Pronto. Fica tu com o último. Falha ali uma série de tiros e tal, e Sim. lá vai o Blackfish todo mal disposto, não sei o quê, lançar ele a flecha e zuba da bum. Pronto, isto não é o Blackfish dos livros, ok? Pronto, só para esclarecer. Depois temos aquela cena, para mim foi extremamente desconfortável assistir à descasca que o Rob deu ao tio. Uhum. Porque é o Rob a dar ao tio. Foi extremamente desagradável. Eu não queria estar naquela sala quando aquilo aconteceu. E no fim... Pronto, quer dizer, o Rob a mostrar aqui alguma estratégia militar, mas muito pouca diplomacia. Uhum. Como já tínhamos falado nisto anteriormente, quer dizer, que o Rob tem boa estratégia, mas falta-lhe ali um bocadinho de diplomacia, porque eu percebo, ele não tem que revelar os planos todos, mas também, pá, aquilo não é maneira de falar com o tio, não é? E temos uma reunião do Small Council em King's Landing. Em King's Landing. Uma cena, lá está... Eu chamei-lhe um medir de pilas. Algum comic relief, mas a cena com o Tyrion a arrastar a cadeira. Ok, em relação a isso... Mas válida. Eu dentro tenho uma dos teus parâmetros, é válida. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim. Achas que o ritmo da cena foi quebrado pela demora do Tyrion em sentar-se à mesa? Eu faço-te esta pergunta porque tive esta discussão já com sim. outra pessoa. Em que eu defendo que não. Uhum. E a outra pessoa defendia que sim, que a cena ficou quebrada com a demora do Tyrion. Não, acho que faz parte da cena. Acho que faz parte da situação. O Tyrion... Vês um propósito. Sim, o Tyrion chega lá, ele sabe, ele é ele considera-se um bom estratega. Uhum. Ele chega lá... Achas que não foi tempo a mais que ele esperou? Não, para não... Que foi tempo a mais que ele teve a arrastar a cadeira? Não. Desde que ele entra, uhum. até que toda a gente se senta, até ele ir buscar a cadeira e até se sentar ele próprio, uhum. refirma-te a toda a presença do Tyrion em cena. Achas que ele demorou? Achas que quebrou a cena ou que resulta? Vou ser muito honesto, nem reparei nisso. Não reparaste? Nem reparei nisso. Portanto, ele é o primeiro a entrar na sala. Sim, sim. Ele é o primeiro. É seguido pelo Littlefinger, pelo Varys e pelo Pycelle, que são os primeiros a sentar-se. O Littlefinger corre para ficar à esquerda do Tywin. Sim. Ok? Porque é a primeira reunião do Tywin enquanto mão do rei. É como te digo, eu... Não reparaste? Eu não reparei, okay. Por isso a minha resposta vai ter de ser não. Não. Sim. Ok. Porque, lá está, não me... Não notei nessa, nessa situação. Pronto. Eu até vou aqui pegar outra vez. De qualquer maneira, podemos só comentar a disposição à volta da mesa, que não deixa de ser curiosa. Em como o Baelish é a pessoa que está imediatamente à esquerda do Tywin. Sim. O Varys no meio e o Pycelle no extremo. Uhum. Depois temos a Cersei a entrar, a observar a sala. Sim. Vai buscar uma cadeira e senta-se propositadamente à direita do pai. Como quem diz, o Tywin foi o primeiro a entrar. Eu estou a referir-me aos restantes. Sim, aquilo o Tyrion foi o último, sim. Aquilo é, é uma sala ao lado dos aposentos dele. Obviamente, o Tywin é o primeiro. Sim. E não fazia sentido. Não, mas não sinto que... Eu estou agora a rever a cena e não sinto que tenha, sido quebrado. Acho que é uma situação em que... Pronto, o Tyrion fica à espera da Cersei, a Cersei entra, vai-se sentar e depois o Tyrion entra. Não é que fica à espera da irmã, ele fica à espera para ver o que é que os outros fazem todos, não é? Sim, claro. Mas não é... E a irmã, entretanto, entra, mas não acho que quebre a cena, porque não há nada para quebrar. Não há nenhuma discussão antes, é meramente um jogo de poder. Chegam lá... O Tywin está lá à espera deles, eles chegam, veem o que é que se passa, o Tywin senta-se, os outros vão se sentar e o Littlefinger lá está, dá aquela corridinha, sentam-se todos ao lado do Littlefinger, podiam já ter equilibrado a coisa, e depois a Cersei pega na cadeira e vai para o outro lado, não havia cadeiras do outro lado, de facto. Mas eu acho que eles podiam ter equilibrado, mas é assim, o Pycelle é demasiado medricas para se sentar tão perto do Tywin. Sim. Ok? O Varys não quer assumir posições, está no meio, o Varys está sempre no meio, neutro. Sim. Littlefinger quer poder. O Littlefinger quer estar o mais próximo do poder, mas continuar nos bastidores, tanto que ele senta-se à esquerda e não à direita. Sim. Não é? E a Cersei... Também não há cadeiras à direita. Pronto, a Cersei é que chega lá, pega na cadeira e vai para a direita. A Cersei manifestamente quer dizer, eu sou o braço direito do meu pai. A minha questão aqui é, até que ponto é que isto não foi também orquestrado pelo Tywin? A disposição das cadeiras, claro, obviamente. Claro que sim. Nós já percebemos, pelo pouco vimos dele em cena, que ele não é um senhor do acaso. Exato. Mas eu acho que foi mais interessante a escolha de lugar do Tyrion do que... Porque as outras eram previsíveis. Sim. Eu acho que é E é uma cena toda que se desenrola só, sem palavras, exatamente, só com expressões faciais, só com trabalho de corpo dos atores. Eu acho que o interessante foi a escolha do Tyrion de sentar na outra cabeceira e encarar o pai de frente. Sim. Quando o pai, no episódio anterior, já lhe tinha dito que nunca lhe iria dar o legado da família, que ele nunca seria o herdeiro de Casterly Rock. Nos episódios mais longos da cabeça do Ned, é isto que fazemos regularmente. Discutir. Debater estas cenas quase frame a frame. Pronto. Sim, acho que isto foi interessante. Nisso concordo contigo. Acho que não quebrou o ritmo da cena porque não havia ritmo para quebrar. O ritmo da cena é este: é a cadeira, é o eles chegarem, sentarem-se e o Tyrion depois fazer aquele statement a arrastar a cadeira e a colocá-la em frente ao pai. Pronto, e depois é que a reunião começa. Portanto, quando a reunião começa, é que há ritmo. Sim. E nesta reunião temos mais um insight naquilo que podem ser os planos do Littlefinger. Para Harrenhal? Se fala no plano dele casar com a Lysa. Sim. Que se fala nisso pela primeira vez e ele aceita com muito prazer a tarefa de casar com a Lysa Arryn. Entretanto, Tyrion é o novo Master of Coin. Já estava implícito, não é? Pronto, sim. Pronto, e temos o final do episódio, não é? Que tu tanto queres... O Jaime foi capturado. Já tinha sido. Sim, num dos episódios anteriores. para uma temporada em que o Jamie passou preso, agora temos de nos reabituar a ver o Jamie andar de um lado para o outro. Acho que só aqui é que, mesmo em termos de livro, é que ele passa a ser point of view character. Ele, nos dois primeiros livros em inglês, portanto, sim, quatro primeiros em português, ele não tem ponto de vista. Okay. Ele é uma silent character. E eles são capturados por um pequeno grupo da Casa Bolton. Sim. Interessante. O Locke. Sim. E a Brienne ia ser violada. Uhum. Depois de eles estarem à luta, foram capturados enquanto estavam a lutar um com o outro. Sim, porque o Jaime ia... A Brienne ia ser violada e O Jaime entra num paleio com os amigos. Sim, e evita isso e diz sempre que o paizinho vai ajudá-los. Exato, o paizinho dá-lhes o dinheiro, não sei quê. E leva com um discurso do Locke muito interessante e até necessário para o próprio Jaime. Que é, o teu pai não está aqui, o teu pai não te vai salvar. Que é um bocadinho o que agora nós dizemos aos meninos nos colégios, não é? Sim. Que é algo, uma educação que o Jamie nunca teve. Exato. De certa forma. E corta-lhe a mão. E pronto. A mão direita. Mão direita, a mão que ele usa para combater. Que é penalti. nunca mais vai poder fazer isso. Com a direita, não. Sim. Mas pronto. E foi isto? Foi isto o episódio. Vamos ver, isto é certamente uma situação que vai ter desenvolvimentos nos próximos nas próximas histórias que Game of Thrones contar. Por isso, fiquem desse lado, vão ver o episódio 4, ou se já viram, ouçam a nossa discussão já a seguir no próximo episódio da Cabeça do Ned. Até já. Até já.